de esquina a esquina, juventude perdida, jovem se destruindo, causa periferia, caminhando no vale da escuridão, vivendo de ilusão, indo cedo pro caixão. Terrorismo verbal, invadindo a cena, quebrando as algemas, pondo terror no sistema. Pra favela um exemplo, pro Zé por vir o problema. Rotina sangrenta, eu vivo nesse dilema. Filho chorando com fome, aí você não aguenta. Enche o tambor do oitão e invade a agência. Promove um racho de sangue do cofre até a gerência. Se alguém reagir, a gente mata sem pena. Um corpo a mais, um a menos, pra mim não faz diferença. Na lei da favela, nós que dita a sentença. Uma mente vazia, oficina do diabo, escola sem professor e presídios lotados. O povo desinformado se torna um alvo frágil de manuseio fácil. Por pouco engravatado, celular, internet, inventam loucos carros, mundo digitalizado. E nós morando em barraco, em algum beco viela, nas ruas de barro, tiazinha sonhando com promessa de asfalto. O filho cansou, não quer ser mais humilhado, quer ter dinheiro e moral, virou soldado do tráfico. O jogo é mortal e te cega, não existe vencedor, só morte. O frio da cela, de presente pra família, o corpo entre quatro velas, pro diabo sua alma, pra quem fica sequela. O crack domina é o Lucifer maquiado, que transforma você em um zumbi viciado, que pra fumar vende a roupa e mete até um assalto. Em casa não tem mais nada, virou fumaça na lata. E os conselhos de mãe foram enterrados na vala. A vida perdeu a graça e deu lugar à desgraça. Não vai só mais um coroa, se acabando em cachaça. Não era o que eu esperava quando criança sonhava em ser jogador, não com a estrada da dor. Esse é o preço do sangue, espero que não esqueçam. Não quero a minha foto estampada em camiseta. Minha mãe no meu caixão, chorando de tristeza. Mundo pra ela acabou, tudo perdeu a beleza. Pros manos que se foram, meus pesames onde esteja. O ódio aqui tá a mil e não existe fraqueza. É a triste vingança de quem nasceu na pobreza. O ladrão de hoje era um moleque firmeza. Escolheu esse caminho pra não morrer na sarjeta. Antes de me julgar, tenta entender minha letra, pra não ser sequestrado e terminar sem orelha. Ou encontrado morto, com tiros na cabeça. No mundo do crime, é lento suicídio. Escolha o seu caminho, cuidado com os espinhos. E antes de matar, mantenha-se vivo.